Boa noite, bem-vindos a mais um Tweep News. Eu sou o Dante e diretamente do entretenimento estamos aqui com... Acho que você tem que apresentar, né? Ah, eu tenho que falar? Você quiser falar, ah, eu sou o Presto. É, eu sou aquele carinha do Família da Pesada que só grita... Lá, lá, lá, lá, lá. A gente vai fazer de novo ou vai seguir assim mesmo? Então esse carinha vai participar aqui. É, pode colocar. Então, a gente vai daqui ou vai voltar a fazer de novo? O que o Eric faria nesse momento? Ah, ele esqueceria. Não, vai, vamos de novo. Aí depois você vê se você quer misturar como que você quer fazer, Magalhães. Boa noite, bem-vindos a mais um Tweep News. Eu sou o Dante e, diretamente do entretenimento, estamos aqui com o Presto. Diga oi, Presto. Oi, Presto. Nós vamos direto para o nosso correspondente estrangeiro, diretamente do centro de São Paulo, Magaren. Estou aqui na frente da Catedral da Praça da Sé, muito escuro. Pô, estão roubando tudo ali. E roubo tem tudo a ver com a aranha. Vamos. Pô, mas o Wi-Fi aí tá bom, hein? 3G. Eu estou roubando da igreja. Ok. E nessa edição, na edição deste mês do Tweep News, vamos comentar aí as últimas matérias e notícias e coisas que saíram desde o último Tweep News para cá. Para cá e para lá, para colar. Na verdade, desde o último Tweep News mensal, porque a gente teve um extra no meio do caminho. Muito bem, é verdade. Morreu uma pessoa e aí teve que fazer o plantão Tweep News. Eu acho que a música que você estava procurando, uma grana, aquela tan. Isso, essa aí mesmo. Tá, então tá. Bom, após o último Tweep News, o que veio logo em seguida no Aracnofan foi o Tweepcast 49, né? Com o retorno de Peter Parker. Eu nem sabia que ele tinha ido. Quer dizer, já foi faz tempo. Eu sabia que tinha voltado, né? Ah, exatamente. Assim. O que foi comentado brevemente nesse Tweepcast, Magari? Sabe por que eu não participei? Ah, você não participou também? A gente falou a gente não, eles falaram da fase pós-saga do clã. É mais o final daquela história da Abril lá, do final da saga do clone até o final da revista da Abril. Até a última luta do Duende Verde, que não foi a última, mas também não tinha sido a primeira, mas ia ser a última, mas não foi a última. Isso vocês entenderam. Entendi, muito bem. Então, por favor, quem não ouviu, vá lá e ouça agora. Agora não, pode ouvir, terminar aqui, depois vocês ouvem lá. Ou vocês ouvem lá e depois voltam. Se quiser pausar aqui, quando lá, depois voltar, vocês sabem. Tweepcast não é tão importante, o importante são os Tweep Views. Olha só. Principalmente do universo Ultimate, né? Puxando a sardinha pro lado dele. Esse cara não presta mesmo. Eu sei que pelo menos uma pessoa vai curtir esse meu comentário. Lá, lá, lá, lá, lá. Bom, depois disso tivemos o post falando sobre o Free Comic Book Day, onde a gente teve o preview da Guerra Civil 2 e Dead No More. Duas, quem se importa? Mas de lá pra cá a gente teve mais notícias. Ah, teve um monte. Tanto da Civil War quanto do... Não do Free Comic Day, né? Mas do Dead No More. Será que é o Quem Se Importa 2 e... E 3, e 4, e 5. E, não, e a não volta morre, dos que não foram. E não morre. Poxa, se importando, é isso? Mas vocês não estão interessados em saber quem são as pessoas que vão voltar? Poxa, mais alguém volta, vai voltar nos mortos? Quadrinhos? Meu Deus. Poxa, isso importante. Nunca aconteceu. Nunca. Coisa inovadora. Qual que é o nome daquela saga da Marvel, dos X-Men? Teve os mutantes voltando dos mortos. Foi muito ruim aquilo lá. Bom, não precisava nem falar que foi ruim. Passava a falar que era dos X-Men. Sacanagem, ô Magari, que isso? Então, até agora saíram três teasers, um trazendo todos os personagens do Homem-Aranha que morreram e ainda não voltaram, agora voltarão, encabeçando o grupo é Tio Ben, né? Claro. Eita, tinha que ser. E agora eles estão lançando uns teasers, parece que a capa principal lançou de um lado, depois lançou do outro, e só esconderam uma parte lá que parece que é onde tem a grande revelação, que, oh meu Deus, que vai mudar para sempre as próximas 6 edições. Enquanto até agora tá uma capa tripla, né? Sim, mas tem parece tentáculos que é aqui que parece do Octopus 2.0. E nessa posição tem o Homem-Aranha lutando, ou pelo menos em contraposição, de frente, como se ele estivesse protegendo os mortos e lutando contra o Kane, o Gatuno e a Madame Teia. É, mas tem alguma coisa entre essas duas aí que... Apesar de quem não, se importa, tem alguma coisa aí. Parece que é um Venom queimado. Mas enfim, a gente ainda não sabe. Quem sabe semana que vem. E tem o Civil War. Ah não, é do Civil War, né? Essa O outro teaser é mais... Não mora. É, não, é do Aranha, mas... Teve no Civil War. Ah, Civil War, sei lá. Não teve nada. O Homem-Aranha vai estar dividido entre... Ele vai estar do lado... Ferro do... e a Capitã Marvel. Vai estar do lado do pessoal que vai prender, matar... Os Precogs. É, prender antes do... Civil War é... Meu Deus, uma coisa tão idiota antes essa comentar... segunda aqui. Até logo parece que a Marvel... Civil War 2 é que vai nascer um... Eu não sei se é mutante... Mas vai ter alguém com superpoder de prever crimes. Puxa! Aí a Capitã Marvel vai falar, legal, vamos prender todas as pessoas antes que elas cometam os crimes. E o Homem de Ferro falou, não, vamos defender os direitos civis dessas pessoas. Elas têm o direito de cometer crimes. Enclosado, né? E o Homem-Aranha vai ficar no meio. Então, eles inverteram os lados, né? Assim, considerando vai, que o lado da Capitã Marvel seria mais ou menos o que deveria ser o Capitão América, né? Comparando a Guerra Civil 1 com a 2, né, eles deram uma invertida aí nos pontos. O Homem de Ferro agora tá meio que se redimindo, né? Tá mais pro bonzinho da história, né? O que defende o direito de liberdade, né, das pessoas. E a Capitã Marvel tá em oposição a ele. E o Homem-Aranha só tá do lado dela, acho que porque ele nunca mais fica do lado do Homem de Ferro em nada, né? Depois da Guerra Civil 1. É, aparentemente não tem nada, tirando a Capitã Marvel por ser militar e tal, o resto pra mim tá completamente fora da sua, tá descaracterizado. Mas já é de praxe isso, né? E ainda por cima a gente tem uma nova Mulher-Aranha, a Mary Jane, com a roupa do Aranha de Aço. Aranha Iron de Ferro. Jane. É que ela tem que, ela vai brigar com a Gwen Stacy lá. Qual que é o nome dela? Spider-Gwen. A Gwen Aranha, Spider-Gwen. Spider-Gwen versus Iron Jane. A gente não sabe se isso vai estar no quadrinho ou se é só a capa. Ou se é só pra chamar, né? E vender. Nem na capa vai ter. Não, é uma capa aquilo lá. É uma das 72.392 capas variantes que tem toda a edição agora. Bom, acho que de quadrinhos foi só isso, né? É, a gente teve também uma matéria falando sobre uma petição pra trazer o J.K. Simmons de volta, né? Como J. Jonah Jameson. Eu acho que alguém leu isso aqui, porque um pouco depois ele foi contratado pra ser o comissário Gordon. quiseram falar, não, vai fazer muito sucesso, vamos pegar ele pra gente. Eu falo, agora traz o... Esqueci o nome do cara que fez o comissário Gordon na trilogia chata do Nolan lá. Nada, traz o JJ da segunda... Da duologia do Homem-Aranha, ele é só um e-mail. JJ e-mail. Tá certo. Bom, a gente teve um Tweep View Classic, mas isso daí, né, de praxe. Tivemos notícias sobre um filme do Venom, voltando aí aos planos da Sony, né? Nossa. O melhor é a imagem do Superatista colocada na matéria. É, essa imagem tá foda. O Magari escolheu a dedo pra colocar o Venom do melhor filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha do Sam Raimi, o terceiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. É bom, realmente eu percebo, eu percebo que ele não tem muitas opções, né? O único Venom cinematográfico que nós tivemos até o momento foi esse. Vocês estão falando? Esse não é o Venom, esse é o Homem-Aranha Preto. Ninguém fala que o nome dele é Venom. Eu nem sei quem é Venom, quem é? No filme ninguém fala Venom. Sim. Ele é só uma gosma. É, eu não faço ideia. Mas é esse filme bosta aí que tem tudo pra dar errado. Eu gostei do seu comentário final com o... Cadê o filme da Tia May? Ou, como o VH Mota fala, o filme da Agente Uncle Ben. Quem fala? Ah, tá. Eu ia perguntar quem fala e eu vi o comentário. Bom, também depois disso a Marvel e a Sony anunciaram que... Elas começaram a contratar aí alguns atores pro novo filme do Aranha, né? Ela começou a escolher, já que a Marvel é da Disney, do elenco juvenil. Olha, bom, comercialmente eu entendo algumas decisões. Sim, por que não, né? De qualquer forma, eu não acho tão ruim, porque o Homem-Aranha é uma versão bem mais jovem, né? Então não adianta, os outros personagens que vão estar contracenando com ele... Tem que ser jovem também, né? Eles vão pegar uma Mary Jane velha? Não vão. Ou uma Gwen Stacy velha? Não vão. Agora, se isso vai poder ficar bom, eu não sei, viu? Realmente pode ficar meio tipo High School Aranha, né? A ideia é essa. Acho que eles querem se basear naqueles filmes antigos do tipo Curtindo a Vida Doidado, do John Hughes. É, bom, então, se tiver um... Uma parte disso talvez até possa ser. A gente já assistiu 3 filmes de romance e a gente pode aguentar um filme de High School desde que tenha porrada. É, faz sentido. Eu tava dando uma de mimimi, porque é uma jogada interessante pra Disney. Ela tem um celeiro de atores bons ou ruins, mas tem um monte de ator que faz as séries desde criança. E depois eles se perdem, muitos não conseguem sair da Disney e conseguir alguma coisa, né? Uhum. Agora que a Disney é dona de franquias em várias idades... Se eles conseguirem usar esses atores, né? Muito mais barato. E é como fala, o filme da Marvel Studios, apesar de serem todos de heróis, eles vão brincando nos gêneros. Tem filme de espionagem, tem filme de ladrão, tem filme de... E ladrão não estou falando do Homem-Aranha. Filme de roubo, tem filme de espacial, tipo Guardiões da Galáxia. Agora vai ter um filme de high school pra testar. Sim, eu acho que a Marvel não vai apostar de forma a ela não ganhar dinheiro. Então ela vai escolher atores que mais bons, ou menos, né? Com bons, potencial bom, né? Potencial e pelo menos diretores que vão conseguir dirigir esses atores. Então, por mais que eu nem conheço essa garota, eu sei, mas tem tudo pra dar certo. A Marvel tá mostrando um bom desenvolvimento. Existem altos e baixos, mas no geral ela tá apresentando pelo menos um beabá. E ela tá fazendo a longo prazo, né? Não é como se ela tivesse, sei lá, colocando 72.292 histórias num filme só. É, verdade. E de qualquer forma, assim, o Quintino comentou que ela, o nome da atriz, né, que foi cogitada é a Zendaya Coleman. A princípio seria pra uma personagem de nome Michelle, mas acho que a gente já viu que às vezes quando eles fazem essas coisas, ele é só pra não explicar quem é, né? Eu acho, né? Assim, que não, só pra não vazar quem que ela seria mesmo. Então acho que ainda pode ser alguma outra personagem que a gente já conhece aí do. Ou uma personagem aleatória. Ela vai ser a segunda mulher picada pela mesma aranha. Pensou? Ah, tem nos quadrinhos mais recentes, que eu não me importo, tem uma personagem chamada Michelle, né? Namorou com o Peter. Era a Michelle, não sei das Gonzales, eu acho que falo. Ah, então a grande chance é ela, então, hein? É mais recente, mas... É, segundo esse sobrenome Gonzales, ela tem uma cara mais latina. Aí em seguida saiu... Ah, não saiu, né? Saíram alguns teasers anunciando o trailer do Capitão América Guerra Civil, né? Aí no dia seguinte saiu o trailer Capitão América Guerra Civil com a participação do Homem-Aranha. Ou o trailer do Homem-Aranha com a participação do Guerra Civil. Do Treta Civil. Em seguida, né, já fizemos um Twip News extra, como o Presto comentou aí no início do programa, para comentar esse trailer. Quem não ouviu, por favor, ouça. E, Presto, você que não estava participando desse news, estava se aventurando em algum lugar, diga-nos a sua opinião. Ah, não, você não assistiu o trailer, não é verdade. É, diga-nos a sua opinião sobre o uniforme do Aranha, participação do Aranha, então, aparição do Aranha. Eu tento não assistir nenhum trailer, porque eles costumam, ultimamente, principalmente, entregar contar a história coisa inteira do filme. E não é mimimi, tem filmes realmente que... Eu não assisto trailer também. Eu só vi esse trailer porque eu falei... Vai ter o boato de que tem o Aranha. Aí eu falei, bom, se tiver, 2 segundos depois já vai ter GIF pra todo lado. Então, dane-se pra assistir essa bosta aí. Pois é, eu não precisei nem ver o trailer necessariamente pra ver os GIFs estourando na minha cara no Facebook. Acho que antes mesmo do trailer ir pro ar. Não, foi depois. Então, o que mostrou nessa cena é um Homem-Aranha capacho do Homem de Ferro. Mais ou menos ele assoviou, a Homem-Aranha veio, tirou o escudo do capitão e fez uma pose lá. Não achei grande coisa, não tem nem o que achar, não tem tempo suficiente. É, sobre o papel não, né? Falou do uniforme. Sobre o papel, eu sei, mas... É o visual. Mirando. É, com preço de cenário, todo mundo sabe, né? Eu tô com esperança de ver um personagem legal, eu não gostei dos últimos 2 filmes. Não, você não gostou? Como assim? É que são, esses 2 filmes eram filmes grandes demais pra mentes pequenas. É, pode ser. E beleza, é isso. Bom. O uniforme em si, não achei grande coisa, sabe? Eu gostava, por mais que eu não tenha gostado da trilogia anterior, o uniforme da trilogia anterior, principalmente o segundo filme, era mais interessante que esse. Credo. Não queria ser nota. Ah, essa história de ficar usando... Eu gosto dos olhos grandes do Homem-Aranha, tipo... Eu acho que eu sou influenciado pela época que eu comecei a ler, que era com o McFarlane. Então, tem aqueles olhos enormes que quase tomam a cabeça inteira, dependendo do desenho. E aqui eles pegaram, eles escolheram, né, tiveram opção por uma pegada mais clássica, mais anos 60, 70, que eu não gosto muito. Eu acho que fica pequeno demais para uma cabeça grande demais. Então, bom, eu achei que pro, ainda mais pro seu fato de um ator mirim, apesar que talvez não pareça muito mirim o corpo dele, né? Eu achei que encaixou bem, assim, nesse quesito tamanho, eu achei que não ficou muito pequeno. Mas é, né, não adianta, né? Realmente, o que a gente mais está acostumado, o que as pessoas em si estão mais acostumadas, é uma coisa bem maior, né? Acho que é mais por isso, o uniforme não tá ruim. Ele, como uniforme, ele tá bem crível, ele lembra um uniforme de super-herói. Mas é mais por essa minha relação com o personagem dos anos 90, final dos anos 80. E essa coisa do ele não parecer um ator mirim, eu vou fazer uma referência que acho que metade ou mais da metade não vai saber, né? O filme do Homem-Aranha vai ser igual o Power Rangers Turbo, que tinha um Ranger azul, que era um pivetinho de devia ter 12 a 15 anos, mas quando ele morfava e virava o Ranger azul, ele crescia e parecia ter 20 anos. Não sei do que você está falando. Isso daí eu não cheguei a ver, não. Eu lembro do Die Ranger, que o Kiba Ranger era um moleque que virava adulto. Power Ranger não. Não me misturo com essa gentalha. Mas é o da mesma versão? Não. O Die Ranger, o que eu tô falando é o que na primeira série era o Ranger branco lá. Tá. Ah, era um menino, né, que virava ele. O japonês era um menino. Da Turbo foi qual? Eu acho que era o Carente. Não sou muito familiarizado com. É, se o Mônio estivesse aqui, talvez ele soubesse, que ele tá um semi-especialista nisso. Lá, lá, lá, lá, lá. Tivemos também uma notícia sobre um contato entre o Tom Holland e o... Não esqueci o nome dele, cara. John Bertal. Isso, o ator que faz o Justiceiro na série Demolidor, né? Na verdade, o ator principal da série do Justiceiro. Com participação do Demolidor, né? Tem um Demolidor lá, tem uma personagem bosta lá, mas... Geral, a série do Justiceiro. Onde rolou umas notícias que eles liberaram algumas informações, é que eles estavam gravando um filme juntos e ficaram brincando aí, gravaram algumas cenas juntos e tal. Até assim, eu já tinha visto algumas fotos, né, dos dois juntos. Incentivando aí, ou dando esperança de ter um encontro aí do Homem-Aranha e do Justiceiro nas telonas, né? Mas que eu, particularmente, por questões de direitos e tudo que rola até agora, eu acho que vai ser bem, bem difícil, né? Tirando a questão de direitos, vocês acham possível isso? Difícil não, porque o direito tá tudo com a Marvel agora. Então, por isso eu não acho impossível. Mas eu acho difícil porque eu acho que ainda tá muito longe de conseguir misturar o universo cinematográfico com o universo das séries. Apesar que... Apesar que já teve uma e outra diferença. Diferentemente, é isso que eu ia falar. Diferentemente da DC, que é uma coisa completamente separada, como se cada um fosse realmente um universo separado, a Marvel está fazendo como se fosse tudo realmente no mesmo universo, né? Na primeira temporada do Demolidor já teve citação ao que aconteceu no primeiro Vingadores, né? A batalha lá de Nova York, e algumas outras coisas também, né? Aquele vilão que morreu lá da primeira temporada falou alguma coisa de tempos de heróis fantasiados e não sei o que lá, fazendo referência aos Vingadores também, mas ainda assim eu acho que é meio complicado aí. Eu tinha lido alguma coisa que o ator que faz o Demolidor tava louco também para participar dos filmes, mas tava meio sem esperança, né, para isso. Então, eu acho que é... Eles participam do mesmo universo, sim, mas eu acho que o tom dos filmes e da série são muito diferentes para se misturar. Eu não vejo esse Demolidor, esse Justiceiro encontrando com os heróis dos filmes. Ele é muito mais cru, mais seco, mais violento no seriado, que se passar pro filme ele vai ficar muito menos, sabe? Muito mais alegrinho, ou talvez a violência que a gente tá acostumada no ambiente que eles estão criando. É a mesma coisa que ver os filmes do Wolverine na Fox, basicamente. Meio que o personagem fica deslocado. Ou vice-versa, se trouxerem alguém dos filmes do Capitão América pra vir fazer uma participação especial no seriado Justiceiro. Entendi. É, faz sentido. Mas eu queria ver. É. Ainda acho que... Né, o que me deixa é uma dúvida. Assisti a última temporada de Demolidor, gostei. Teve seus prós e contras. Do Justiceiro, sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu fico pensando, o Justiceiro, a Elektra, o Demolidor, a Jessica Jones, ou mesmo o Luke Cage, e quem mais for aparecer, eles têm um seriado. É a mesma essa coisa de tom. E o Homem-Aranha vai aparecer nos filmes. Mas o Homem-Aranha não é um personagem de sagas cósmicas. Ele é um personagem mais urbano. Meio que uma... Ele conversa com esses dois lados. Eu fico pensando como que vai ser um filme... Onde um filme solo do Homem-Aranha, onde ele vai enfrentar personagens que poderiam ser enfrentados numa nessa série do Netflix. É, eu acho, assim, pegando esse ponto que você falou, eu acho que seria mais fácil realmente o Aranha participar, talvez fazer uma participação em alguma das séries, né? Mais fácil em partes, né? Porque ainda assim eu acho que teria alguns contratempos e algumas dificuldades para isso acontecer. Mas realmente, dentro desse contexto, desse ponto que você falou, eu acho que ia ser mais fácil acontecer algo assim do que o contrário, né? E até questão de faixa etária, né? Uhum. O Homem-Aranha vai ser um personagem criado pra censura 10, 12 anos. Não só porque os filmes da Marvel são assim, mas porque vai ser high school, porque vai ser pelo tipo de personagem, pelo tipo de história que eles querem explorar. Eu não sei, eu tô apreensivo mais pra ver, tentar fazer essas ligações que não necessariamente a gente precisa fazer, mas como fã, como quem acompanha todas esse multimídia, não dá pra não ficar pensando. Lá, lá, lá, lá, lá. Bom, após esse post, tivemos aí alguns tipos clássicos, tipos normais, como sempre temos. Aí a gente teve uma matéria bem legal sobre inspirado no uniforme, né, que foi mostrado, os vários uniformes live action que o Homem-Aranha já teve na televisão e no cinema. Quem fez a matéria foi o Magaren? Eu? Foi o Magaren. Fui eu. Acabei de descer até lá embaixo da página. E tem uns uniformes bem, bem engraçados aqui, tipo, esse Homem-Aranha turco eu vi recentemente umas cenas, é bizarro. Tem o italiano também. É mesmo, o italiano não tem, porque não é italiano não tem. Oficialmente Homem-Aranha, não, mas... É, eu descobri que esse seria o cosplay perfeito pra eu fazer pra próxima Comic Con. Tem que ter o bigode. Pô, pode ser, hein, Dati? É, então. Vou trabalhar essa ideia. O duro é que eu teria que tirar a barba, mas eu vou trabalhar essa ideia. Desde quando você tem barba? Porra, como assim? O pessoal chama qualquer dois pelinhos de barba. Não, magari, aqui é uma barba. Pode não ser uma barba de anão, mas é uma barba relativamente... Eu tava procurando uma palavra e esqueci. Está oficializado. Dante vai fazer cosplay de aranha italiano. Próximo Comic Con, o enviado foi... especial do Aracnofan. O duro. E ele vai fazer a entrevista, hein? O duro, o duro que vai ser, que se eu atuar que nem ele, eu vou apanhar, né? Do jeito que ele trata a mulher lá do vídeo dele. Você é expulso igual o pessoal do Pânico lá. Né? Pô, gostei. Dante, se você não fizer, eu faço o cosplay. Gostei da ideia. Vai ter que ter um aranha italiano representando o Aracnofan no próximo CCXP. Olha, realmente seria bacana você fazer, que eu não precisaria tirar a barba. Ficaria muito contente, que eu não me gosto muito sem barba, mas a gente trabalha nisso daí, a gente combina direitinho. Tivemos também um post bem interessante dos artistas dos quadrinhos do Aranha falando sobre o novo uniforme aí dos filmes, né, da Guerra Civil. Dos comentários dos autores aqui, faltou o Humberto Ramos, né? Eu queria saber o que ele achou do... Não faltou, porque aí fala só dos desenhistas. Não, e essa foi bastante coisa a gente teve nesse último mês, né? Foi movimentado. Então é isso, meu povo. Acho que podemos concluir mais um Trip News por aqui. Ficamos por aqui, nos vemos no mesmo canal, daqui. Não necessariamente no mesmo dia. Daqui mais ou menos um mês. Daqui mais ou menos um mês, cuidado com a chuva. Na verdade, as águas de março já fecharam o verão, já terminou o verão. Então possivelmente não vai chover tanto. Não se preocupe com enchentes. O que vocês estão falando? Eu presto, gente, eu presto. Bom, essa semana ainda teremos na sexta-feira um Tweepcast. Tweepcast especial, Tweepcast 50. Isso aí, infelizmente não pude participar. Escutem, que tem o trabalho. Eu acho que foi o mais trabalhoso de editar. Isso aí, né? Eu nunca pedi nada pra vocês. Então isso vocês fazem, escutem. E semana que vem, mais um Tweepview Classic, Tweepview e por aí vai, né? Voltamos à programação normal. Eu não vou arriscar a musiquinha dessa vez, que eu errei da outra vez. Então tá bom, meu povo. Ficamos por aqui e uma boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa sorte.